quando eu andava lá no mundo, era escravo do pecado. Não podia acostumar-me, pois vivia enganado. Minha vida agora é outra, pois já sinto a salvação. Desde que eu aceitei Jesus em meu coração, minha vida agora é outra, pois já sinto a salvação. Desde que eu aceitei Jesus em meu coração, sei que Jesus também te ama e quer te dar a salvação. Não sei o que será de ti, preferindo a perdição. Jesus fez em minha vida uma transformação, dando paz para minha alma. Desde que eu aceitei Jesus em meu coração, minha vida agora é outra, pois já sinto a salvação. Desde